encostar a cabeça em um saco de lixo, ter um cobertor feito de papelão, uma cama dura em uma calçada e matar a fome com o que lhe dão. Tragos e tragadas, esquecer da vida, longe da família, uma vida de cão. Qual filho pródigo que a Bíblia diz, muitos se encontram assim felizes. Do lugar onde você saiu, ainda te esperam. Esta grande família de Deus continua orando por você. Erga sua cabeça agora, clame por vitória. Deus atenderá o seu pedido, você viverá. Tudo aqui perdemos, tudo é passageiro, mas não é motivo pra desanimar. Cristo teve lutas, enfrentou a morte, não se acovardou, foi até o fim. Isto é exemplo pra quem quer segui-lo, nada é motivo, basta confiar. Ele mesmo disse em suas palavras, não temas nem chores, vou te ajudar. Do lugar onde você saiu, ainda te esperam. Esta grande família de Deus continua orando por você. Erga sua cabeça agora, clame por vitória. Deus atenderá o seu pedido, você viverá.